A Itaipu Binacional abriu um processo seletivo para o preenchimento de 23 vagas de seu quadro de funcionários. São 10 vagas para profissionais de nível universitário, 6 para nível técnico e 7 para nível médio. Os salários variam entre R$ 2.318 e R$ 5.151, além de benefícios como plano de saúde, seguro de vida e auxílio alimentação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, até o dia 7 de abril, no endereço eletrônico www.nc.ufpr.br. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 80, de acordo com o cargo escolhido. O processo seletivo é coordenado pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná e as provas serão realizadas no dia 27 de abril, em Foz do Iguaçu e Curitiba. Vaci Álvaro para a CBN Foz.